この番組はアニメフォースとガンご覧のスポンサーの提供でお送りします。Teste para substituição de Jichan, a voz feminina do programa. Tinkesto Hajime. Ei, essa não era a seleção do Big Brother? Próximo! www.animefroze. Ei, menino, o que você tá rindo de mim? Olha lá, ó, tá rindo de mim! Próximo! Ok! J-Castle A, Hajime Teimasu! Próximo. J. Castro? Olha pros pôs, mas isso não era um poeta português? Próximo. Yamina! Eu quero muito, muito, muito participar do J-Cast! Ei, volta aqui! Onde vocês estão indo? Ei! Ei! J-Castle! Oi, eu sou o Dark e eu sei falar coreano, ó. Chua, chua, chua, chua, chua, chui, yu, chou, xin. Oi, eu sou a Otsu e eu adoro abraçar gordinhos e árvores. Oi, eu sou o Liven de um moleque piranha e... O quê? Você é o quê? Peraí, deixa eu terminar a apresentação. Oi, eu sou o Liven de um moleque piranha e eu preferi a música de Dragon Ball na dublagem do SBT. Eu quase que erro a droga da apresentação, não me façam rir. É, depois dessas eu não sei mais nada, eu sou Luan, oi. Não, você é o reverso. É, tá, eu sou o reverso. Então, amigos, estamos aqui hoje reunidos para mais um Fla-Flu. Alô, amigos da Rede Globo. Tá, é, para com isso. Isso é o primeiro efeito da falta do Diego aqui, anarquia total. Alguém sente falta do Diego? Eu não sinto. Anarquia total. Ele saiu do nada, cara. Sério, quando a gente chega pra ouvir o 10, Diego, tchau. É, na verdade, até agora eu não sei exatamente por que ele saiu. Na verdade, ele não quis assinar contrato pra segunda temporada, que começa hoje. E eu agora sou o novo moderador, o novo dono da comunidade, né? Se preparem porque eu vou anarquizar aquilo. Na verdade, agora nós estamos com uma briga de poder dentro do J-Cast. O Weirdo virou... Eu odiei aquela história dos Rangers com bolinhas. O Weirdo virou o ditador autoproclamado. Ha, ha, ha, o mundo é meu. Entendeu? E nós temos uma briga aqui e eu quero direta já. Você faz os botões, não reclame. Tá bom. Eu fiquei com emprego de web designer do J-Cast agora. Se vocês gostaram dos novos botões, mandem e-mails. Mas então, o programa de hoje... O programa de hoje é sobre... Anime Songs! Nossa, cara, que crianças educadas, gostei. O programa de hoje é sobre... Anime Songs! Que lindo, cara. Então, o programa de hoje é sobre Anime Songs. A gente vai falar sobre Anime Songs japonesa, sobre como elas evoluíram. Sobre os velhinhos que sempre vêm aí, né? Kageyama e... Ah, é verdade. São os artistas japoneses baratos que vêm nos eventos daqui porque são os únicos que topam vir. Mas deixam eles felizes. Mas eles são maneiros, eu nunca vi pessoalmente. Eu gostaria de ver. Eles são muito estranhos, eu já vi. E são muito estranhos. E... São heróis. E a Otsu vai contar do CD de Guerreiras Mágicas de Rei Earth em português que ela tem. Pois é, e a gente vai lembrar de todas as musiquinhas da nossa infância, né, cara? Tesouro. Mas agora a gente vai... A infância do Dark que foi ontem, porque tem 13 anos. Eu tenho 17, tá? Eu já sou um mocinho. Sou um rapazinho já. Mas ele é virgem ainda. Ok, vamos para os e-mails. E-mails. E-mails. E-mails. E-mails. Antes dos e-mails, né? Recadinhos. É, alguns recados agora pra poder situar as pessoas na nova temporada do G-Cast que começa hoje. Mas então, agora na segunda temporada, nós temos uma grande surpresa pra vocês, que tá prometida há séculos. Que surpresa é essa? Na verdade, existem várias lendas urbanas no J-Cast. Uma delas é o famoso J-Spot. J-Spot. O J-Spot está praticamente pronto. Chegou um web designer do Suriname. Que não está fazendo nada, mas tudo bem. E... Isso não existe, isso não é verdade. E... O J-Spot existe faculdade no Suriname? Não, mas existe cursinho de informática, tem microlíngua. Não existe nada no Suriname, não é? Então, o J-Spot, se não estiver no ar junto com esse programa, no máximo até o próximo ele deve estar no ar. Só faltam os pequenos ajustes. Não confia nas promessas do Darko. Não, é verdade, porque tá pronto. É porque o Darko tá aprendendo HTML no tutorial na internet, na casa dele, nas horas vagas. Eu estou melhorando o meu HTML. Eu tentei usar aquele tal de Dreamweaver, mas é bizarro, cara. Eu prefiro fazer na mão. E eu tenho medo daqueles códigos. Então, além disso, a gente tem algumas mudanças no programa, alguns blocos que foram embora e que vão voltar, alguns blocos novos. Alguns blocos que nunca saíram, mas vão sair. Hã? Tem isso? Enfim. Não tem isso, você tá inventando. Mentiroso! Prendam ele! Mas então... E além disso, também a gente vai comentar e-mail de voz, não é? E agora que o Darko... Ah, mas eles não estão legais. Eu não sei, eu não ouvi. Depois eu escuto e a gente vê se tá legal. Eles estão uma merda como sempre, mas agora que o Darko vai editar, nós não vamos... A gente não tem mais o que falar isso. O Diego não manda mais a gente. Nós não teremos pi na hora dos palavrões. Então agora que eu vou xingar e não vai ser censurado, quer não, ver? Não, vai ter pi sim. Caralho! Muito feio você falar pi aí. Isso. Não teve pi. Exemplo. Claro que teve pi. Não teve. Mas então... Se eu ouvir isso aqui e tiver pi na hora que eu falei caralho, eu te bato. Ah, você prefere levar um processo? Caralho da boca. Você prefere levar um processo? Cara, não tem processo, cara. Policial não tem, existe otaku policial. De qualquer forma, né? Chega de falar besteira, vamos pros e-mails. A gente não já tinha ido pros e-mails, então vamos começar. Nós estamos nos e-mails. Vamos ler os e-mails, Então, esse e-mail é da Maribari. Maribari, ela tem 17 anos, é de São Paulo. É tão musical o nome dela, Maribari. Maribari. Parece uma coisa de Pokémon, né? Pra quem não sabe, ela é a Alessandra, aquela que a gente zoou no outro. Ah, a da avó? Não, não, essa não, aqui tem um nome estranho. Ah, tá. E a gente tem que parar de zoar o pessoal, eles vão parar de gostar da gente. Pois é, a gente tem que ser um pouco mais bonzinho. A gente ama vocês. Na verdade, não. Cala a boca, você não conta. Essa é uma opinião pessoal, entendeu? Sabe aquele negócio que aparece no início dos DVDs? Então, vou colocar nisso no GQS também. Ah, entendi. Meu e-mail? Eu posso? Obrigada. E ô, Minasan, meu nome de verdade é ridículo, por isso sou conhecida nacionalmente como Maribari. Mas Maribari é ridículo também. Não, Maribari é legal. Por falar nisso, da onde que veio esse Maribari? Fica aqui a questão. Amo, amo, amo, amo, amo vocês. Beijo enorme pro Darko. Aí é Darko. Amo ele. Eu também te amo, eu amo todas as minhas fãs. É tipo assim, enorme, né, cheio de fã. Montem um fã clube pra ele. Fiquei traumatizada com o meu banheiro depois do JCast 8. Hã? Hã? É água e... Ah, Sadako-chan. Amo a histérica da Otsu. Claro. Amo a histérica da Otsu. Ah, obrigada. É assim que se escreve. Beijo gigantesco no cocorô de vocês. No cocorô? Isso é estranho, né? No meu não, minha amiga. Porra. Digamos que o Darko vai botar um pi no cocorô. Então, o próximo e-mail é da Hentai-chan. Oi, minha gente. Essa é a política. Eu sou a famosa Hentai-chan. Eu acho que eu zoei dela no primeiro programa que eu participei. Alguém mandou um beijo pra ela, uma coisa assim. No Dcast 5 eu zoei ela. Só explicando que ela não é nenhuma ninfomaníaca, que pena. Depravada. E que ela detesta Hentai. Eu acho que foi eu que chamei ela de tarada, não foi? Acho que não foi, sei. Foi todo mundo. Não lembro. Todo mundo, Anyway, é uma longa história. Estou agradecendo os parabéns que me mandaram pelo meu aniversário. Foi, a gente mandou parabéns foi pra ela. Verdade. Infelizmente, não consegui matar meu irmão ainda. Ah, tá. É porque foi o irmão dela que pediu pra mandar parabéns. Tá. É porque fosse uma menina. A irmã. Irmão? Não, era o irmão, Léa. Tinha nome de homem. Sério? Caraca, mas eu jurava que era menina. Desculpa, irmão da Hentai-chan. Apesar de já fazer algum tempo, ela não sabia o que escrever pra gente. Queria propor como tema para um futuro JCast cosplays. A gente precisaria de alguém especializado, né? Porque ninguém aqui faz cosplay, entende de cosplay, sabe porcaria nenhuma. A gente chama aquela menina aqui. A gente pode fazer cos pobre. É, aquela menina. Tá, não interessa. A gente pensa nisso depois. É. Que é o hobby preferido dela. Se não for possível, em nenhum momento, faça um comentário sobre o assunto e também sobre o WCS, que foi o torneiozinho lá, mundial e tal, que foram brasileiros novamente, as duas participantes, as melhores... World Cosplay Summit. Um pouquinho do YCC, esse eu não sei o que é. Que é a meta do próximo ano dela. Gambate. Então, é isso, é a meta dela do próximo ano, né? Ah, e o nome é YCC, não é? Nossa, mínima ideia, você tem piarado, hein, Luan? Eu acho, eu não tenho certeza. Tem alguém aqui tentando faturar pra hoje, mas corta. Obrigado pela atenção e só mais uma coisa. Adorei as Hosts de Cast Honey como música de fundo do JCast 9. Agora eu posso dizer, Hosts de Cast, né, linda com a música da Chinarinho, minha musa, minha deusa, minha maravilhosa, melhor mulher do mundo. Cala a boca, Dark! Esse é o Mihael... Esse, pra quem assistiu Lost, é o Mikhail Bakunin. Pra quem assistiu Lost? É, porque tem um personagem chamado Mikhail Bakunin em Lost. É a terceira temporada, é isso? É. Então não fala que é spoiler, não vi ainda. É o nome do personagem! Isso é spoiler, porra! Então, deu pra perceber que ele é russo, é, né? É, o Mihael... Esse, eu não tenho muita certeza... Mihael Kill. Mihael Kill Bill. Bom, é um carinha aí. É bom, ele vai saber quem é ele. É, gente, valeu por ter lido o meu e-mail no JCast 9. Em vez de só dizer que eu sou nordestino, poderia ter inventado que sou filho de uma nordestina com um argentino gay que tem relações sexuais com um judeu gordo, nerd e emo. Gordo? É, ele... Que preconceito é esse? É, cara. Que preconceito é esse? Que preconceito veio dele. Cara, o Darko ficou puto porque ele é enorme de gordo. Ei, eu não sou. E a Otsu também, que é muito gorda, tá puta também aqui do lado. Cara, quando acabar esse programa, você não estará mais aqui neste... Enfim, é, e o Luan, e o Luan, que é meio emo, também tá ofendido. E que isso... Balança a franja, Luan. E que isso... Balançou. Oh. A franja. É... Pera que o e-mail é grande e chato. Se eu não acabar logo, a gente vai dormir. E que isso influenciou na minha religião. E que hoje em dia eu sou bruxo. E nordestino. Mas só nordestino mesmo bastou. Eu não entendi nada, cara. Cara, mas ele é filho de argentino gay. Eu já detesto argentino. Argentino gay, então, fudeu. Homofóbico dos infernos. Depois eu sou preconceituoso, ok. Enquanto escutava o programa no MP3, na parada do ônibus, estava morrendo de rir. E o povo olhando pra minha cara, pensando coisas do tipo: oh my god, garoto tá surtando. Pessoas de ponto de ônibus não pensam oh my god. É, cara, elas não falam isso. É. Depois o preconceituoso não sou eu. É. OMG. Mas não sou eu mesmo. OMG. Ou como algumas pessoas dizem, ONG. Se ela ouvir isso, ela vai entender. ONG. ONG. Muito bom. Tá, precisa dizer que recebi outra aula melhor que a do meu professor de história? Cara, vou iniciar uma abaixo assinado para expulsar... Hã? O tio Jerônimo, é o professor dele. Professor de história dele, pelo, é verdade. Pelo visto, explica-se é errado, porque o nosso programa sempre é melhor do que Ah, tá. De chance, o seu fã, cara... Perdeu o Playboy! Ele não tá mais aqui. Pois é, se ferrou. Lá. Mas continua ouvindo, tá? É, por favor. Peraí, o Mihail Bakunin é menina? Hã? É menino. Ah, peraí que não acabou o e-mail, não acabou o e-mail. Não, gente, ó. E obrigado, Darko, eu tô viciado em Miave. Todo porra. Mundo já tá ficando chato também isso, gente. Uma pessoa, já duas era, pessoas, três pessoas, era. Tá bom. Agora todo tô mundo. Uma banca no mundo agora mas tudo bem, é o Miave, tá valendo. O Lari de zoar seus fãs. O lag espiritual do JCast pro 8 pro 9 foi foda. Se demorar de novo, vou matá-los. E uma das minhas metas é no more olha atrasos. Olha a promessa de político, hein, Dá. No more atrasos. Até mais, povão. Façam mais programas divertidos para matar o tédio das pessoas. E vocês, por favor, isso é isso que eu tô falando, escrevam e-mails mais interessantes para poder matar o nosso tédio. Exatamente. Nossa. Então, o próximo e-mail é da Tamires Schossler. Eu adoro... Cara... Schossler. Fala o nome dela com a boca cheia de farofa. Peraí, assoviando e chupando cana. Sempre farofa. De trás pra frente. Sempre que eu escuto Schossler. De trás pra frente é a minha especialidade. Eu penso em lambida, fica, cara. Não parece a lambida? Luan, como que ficaria sobre o nome dela de trás pra frente? Fala eu não sei porquê, mas o nome dela me excita. Tá bom, agora deixa o Luan falar. Oiê! Não, seria uma língua. Seria algo sobrenatural demais pras pessoas presentes no recinto. Pois será? É. Oiê, eu de novo, Tami-san. Daqui a 10 dias é o aniversário dela. É, whatever. Daqui a 10 dias, quando? Já deve ter passado o aniversário dela. É, já feliz deve ter passado. Então, atrasado. Parabéns. É, feliz aniversário parabéns. Atrasado. Feliz aniversário. Otanjobia Medetou. Minha Otsu e Darko são fofos. Ah, são fofos. Que lindo. Literalmente, são enormes. Cala a boca, sou infeliz. E ela tem 15 anos. Formigas, no Brasil, são uma das mais importantes pragas agrícolas. Ah, tá. É, não, percebam que ela estava bêbada enquanto escrevi esse e-mail. Olha só. É porque no outro podcast a gente comentou... Não, deixa eu ler o e-mail pra vocês perceberem o teor alcoólico dessa bom. Pessoa. Otakus, tomem só Mup, não tomem álcool. Mup é uma delícia, muito bom. Rapidinho. Gente, elas são importantes, XD. Enfim, Otsu, você não quis dizer que os golfinhos são parentes dos peixe-bois? Não. Acabei de ver o avião do Pokémon. Olha só, olha o link, olha a relação. Golfinho, Beastie Boy. Aí ela vem, acabei de ver o avião do Pokémon. Isso parece letra de música do Michael Jackson. Se bem que existe o trem do Inuyasha. Cara, pra mim, ela poderia dar a mão com a Otsu e sair andando, porque ela é praticamente o mesmo tipo de... Esse trem aí do coisinho do Inuyasha me lembrou Totoro. Peraí, aproveitando o espaço, hoje, 11 de setembro, é um dia importante. E não por causa das Torres Gêmeas. Em 1839, os rebeldes farroupilhas proclamaram a República Rio-Grandense, que durou apenas 10 anos. Eu sei, eu vi a novela, não teve a novela? Pneumo ultra microscópico silico vulcano coniótico. Haha, quero ver quem fala isso. Pneumo ultra microscópico então. Eu falo. Supercalifragilisticexpialidocious. Quase igual. Infelizmente, não mando mensagem de voz porque eu sou muda. Hã? Mentira! Ah, que engraçado! Chi-chan de São Léo é uma perva... Ela disse que é Chi-chan de São Léo é uma perva master. Beijos, Tami-san. O que perva? Sei lá, ela deve agarrar as pessoas na rua. É, a gente vai deixar pra você, Tami-san, no G-Spot, um endereço de uma página de psiquiatras, que você deixa sua pergunta lá, você deixa seu problema, eles te ajudam, sabe, de graça. Não, vou botar o link pra página do Zaha. Também. Isadora Canel Bonfante. Bonfatil. Bonfante. Não, eu só... Parece um Pokémon. Só pelo jeito, é. Isadora Canelli Bonfante. Ah. Sabe aquela coisa do Godfather? Ah. É a filha do Dom Corleone. Não é? Aham. Uhum. Corleone. Tá. Oi, gente. Eu sou a Isadora, tenho 17 anos e moro em Batatais. Será que tem muita batata lá? Não sei, será? Por que esse nome? Mas tudo bem. Tô mandando esse e-mail pra contar uma coisa que aconteceu esses dias. Então, eu tava passando num local aqui em Potatões. Potato City. Sabe o que acontece? É porque o pessoal não põe acento. Então, já vai no automático. Potato sem acento? Não. Pode ser uma outra palavra. É, tipo assim, o pessoal não põe acento normalmente, então... Ok, ela estava passando por Potato City. Enfim, tá bom. Ela tava passando por Potato City e, do nada, ela escuta uma voz familiar. Quando ela vê, ela pensa. É a voz do Luan do G-Cast. Para tudo! Como assim? Ele pode teletransportar? Peraí, Luan, você teve em Batatais? O que você tá fazendo lá? A minha voz é familiar. A sua mãe sabe disso, Luan, que você tava em Batatais? Tava comendo batata. Luan, o que está acontecendo com você, Luan? Você toma tenência, Luan. Já sei, é porque a mãe dele mandou ele plantar batata. Não? Então. Pastelão total, né? Continua. É, então. Era pra rir, mas tudo bem. Sim, tenho certeza do que estou falando. Eu até fiquei olhando pra trás procurando o Luan. Gente, ela está sendo acordada. Mas não era óbvio, hahaha. Mas tenho não que é. Te dizer. Mas tenho que te dizer, Luan, que você tem uma voz gêmea em Batatais. Uma Hã? Voz gêmea? Tipo assim... Não é, é que o Luan é neutro até na voz dele. Então as todas as vozes são iguais a gêmea. Uau. KKKKKK. Cara, não eu KKKKKK. Eu odeio quem ri desse jeito. Cara, é risada de viado engasgado, sabe? Eu odeio. Eu odeio. Nossa. Engasgado com o quê? Não quero nem saber, cara. Ah. No mais, quero parabenizá-los pelo programa, que é muito bom, blá, blá, blá, blá. Eu também falo isso. Me mandem um beijo. Um beijo pra vocês. Um beijo. Beijo. Quando eu tiver com saudade, pede pro camarada que tem a voz parecida com a minha te mandar um beijo também. Manda um beijo pra ela sonhar com sua voz. Eu acabei de mandar. Manda outro. Um beijo. Se você se tiver em Batatais alguma voz gêmea do Dichan, você manda pra gente que a gente apresenta. Um beijo, Letícia, e manda um batatão pra gente fazer um pote de batata frita pra gente, tá? Essa não é a Letícia, cara. Letícia é no próximo e-mail. Ah, tá. Cara, eu podia ficar... Então, um beijo, manda um batatão pra gente fazer um pote de batata frita. Cara, eu podia ficar uma tarde inteira fazendo piada com o nome da cidade dela, é muito bom, cara. Tá bom. O outro lá, mora em Paraisópolis. Um beijo e tira as batatas. Essa é da Letícia Rosa, Luan vai querer ler? Não. Essa é da Letícia Rosa. Vocês não já dizem que eu falo pouco, então vou falar menos ainda, viado. Tá, whatever. Essa é a Letícia Rosa. Oi, gente, XD. Tudo bem? Espero que sim. Em primeiro lugar, quero dizer que estou muito... Ao cubo. Triste pelo dia de hoje sendo gigante. Só você, minha filha. Uh-huh. Eu adoro todos... Tá. Eu adoro todos... Eles choram com uma cara, com... eles choram sorrindo tanto, eles estão tão felizes, cara, que vocês não têm noção. É a maléfica, meu irmão. É a felicidade. Tosse morre. Eu adoro... Agora faz respiração boca a boca. Não, eu tô comprometido. Eu adoro todos vocês, mas com certeza não vai ser a mesma coisa... Não, vai ser melhor. Vai ser muito melhor. Dúvidas. Vai ser muito melhor. Mas é igual barrinha. Carinha. Duvidou da nossa capacidade. É verdade, cara. Me ofendi. Olha isso. Enfim. Mas de qualquer maneira, espero que vocês continuem fazendo o G-Cast muito bom, como sempre. Sem dúvida. Falando sobre o programa anterior, eu botei a palavra retardatário no YouTube, muito bem, essa é uma boa ouvinte. Não é? Apareceram vídeos dos idiotas. Mas por acaso ela mandou a sugestão sobre a ejaculação? Não, porque isso que eu ia falar. Mas ela mandou uma informação muito interessante, depois a gente lê. Espera aí. Apareceram vídeos idiotas, mas fiquei sem paciência para ver. Sobre o vídeo do Rivaldo, sai desse lado. Ai, Rivaldo, sai desse lado. Obrigado, Darko for Dummies. Eu já tinha visto há um tempo atrás, mas não me lembro se era com legenda ou não. Só sei que o vídeo é muito sem noção. Vai chover, vai chover. De que país era aquilo? A mulher do clipe era até bonita, mas nem parecia tão dança de calouros. Gente, falando nisso, esse dia... Peraí. Esse dia eu vi o clipe da Sheila Mello, estou virando água, é muito podre. Ela vai falar sobre no próximo. O Rivaldo é da Índia, se você não percebeu. Né? Pelo amor de Deus! Alguém bota uma meia na boca do Darko. Ele tá tão imperativo hoje, cara, que medo. Pelo amor de Deus, o que é aquele clipe da Sheila Mello? Cruzes, parece que foi gravado nos fundos aqui de casa. É verdade, foi totalmente pervertido e pornográfico. Aí é o seu problema, cara, se fosse pervertido e pornográfico, ainda teria alguma coisa boa. Você viu a cara de tarado do número pra ela, que malfeito. Nem isso. Nossa. Tem o clipe. Só o que falta daqui a alguns dias, ela está fazendo programas infantis. Esse é o futuro das nossas crianças. Assim como a Xuxa pedófila e devota do demônio. Quem garante que as crianças que ouviram a música Meu Cãozinho Xuxa não são os presidiários de hoje em dia? Cara, eu era fã da Xuxa, eu não sou um presidiário. Cara, eu tenho um amigo que adorava essa música. Cruzes, meus filhos vão ouvir só J-Rock, ou seja, eles vão ser travecos. Né? Opa! Ué, cara, eu prefiro... Isso daí é uma vontade contida, né, Levinhel? Cara, eu prefiro que meu filho seja presidiário do que seja viado. Mentira, porque... Cara, eu prefiro ter um filho, prefiro ter um filho viado do que ter um filho velho. É, essa piada, então, eu também tentei copiar a Terça Insana. Só que eu fui mais feliz. Sim, mas você não conseguiu, porque não deu pra receber referência. A primeira menstruação da mulher se chama menarca. Mas a primeira ejaculação do homem eu sei, não existe. Por isso a gente pediu pra vocês mandarem. A única coisa que eu sabia sobre isso é que quando o garoto ejacula durante a noite, se chama poluição noturna. A poluição noturna acontece... É poluição noturna também, né? Acontece quando involuntariamente o menino ejacula... Eu não quero falar de ejaculação, cara, dá licença. O menino ejacula enquanto está dormindo. Isso acontece geralmente na adolescência. Eu ia pular essa parte, cara. É porque o Darko já tá passando por isso, então essa informação é pertinente. É informativo. Darko, conte-me sobre as suas poluições noturnas. Então, vamos continuar? Bom, pessoal, já... Não, é porque o Darko não tem ainda, né? Ele tem só 12 anos. Continua! Bom... Por que a idade diminui a cada bloco do programa? Bom, no final do programa eu vou estar com 5 anos. É, porque a gente tá falando da idade mental. É. Não, mental é mais novo. Bom, pessoal, já me estendi demais, muito. Queria dizer que o G-Cast é cada vez mais legal, não tá, não? Mas vocês deveriam comentar nas mensagens de voz. Vamos tentar. Eu também acho. Até mais, gente. Agora vem a parte ruim. Otsu, manda um beijo pra mim, vai lá. Cala a boca, viado. Então... Rosa! Rosa! Letícia Rosa, Rosa é o sobrenome. Letícia, é a mesma coisa, gente. Letícia, um beijo pra você! Mua. Se você não ficou surda com esse grito... Whatever, chega de e-mails! Eu não aguento mais e-mails. Ah! Agora vamos falar? Não, espera. Eu queria mandar um recado. É, nós sabemos que nós... Todo e-mail que você lê, você tem que mandar um recado. Mas esse é o primeiro realmente importante. Manda um recado logo. Olha só, nós sabemos que nós temos milhares de ouvintes, então por favor, pessoas, se manifestem. Nós queremos saber quem vocês são. A opinião de vocês sobre o programa é muito importante, eu só não sei pra quem. É, manda e-mails, é isso. Pedro de Lara, cala a boca. Pedro de Lara morreu. É, cara. É a encarnação. Eu fiquei chocado, cara. Eu fiquei muito triste. O espírito dele desencarnou e entrou. Cara, a próxima é a Abby. Quando morrer, desci, fudeu. É. Falta a Ruth Ronce ainda também. É, tem a Ruth Ronce. 10 segundos de silêncio. E o tio Silvio Santos. Não, o Silvio Santos ele morre. Ele não morre, não tem como. O Silvio Santos... Pra mim, a Dercy ainda é mais imorrível do que ele. Imorrível. Imorrível. Depois da... Eu que invento palavras. Depois da hecatombe nuclear, só quem vai sobrar serão as baratas e o Silvio Santos. Então, anime song. Anime song. Anime song. Poluição noturna? Não é esse o assunto. Mas é um assunto tão bom. Então, vamos começar. Eu já passei antigas. Por isso. Vamos começar falando. Vamos começar falando um pouquinho sobre a história, um pouco das animações. É, como surgiu esse negócio, né, cara? Como assim? Eu tenho um desenho, vou botar uma musiquinha cantada por alguém no início. Porque assim, hoje em dia a gente sabe que existe cantores. E como assim vai ter gente que... também era mais infantil, e como assim né? vai ter cantor especializado nisso? Não, hoje em dia sim, existem cantores que esse só é cantam anime songs. E são famosos por isso, fazem shows por isso, mas foi sempre assim? Pois é, não foi. Como foi quando tudo começou? Alguém sabe? Como tudo começou? Não, porque eu não estudei a pauta. Eu sei, eu sou inteligente, ó. Pra mim, tudo teria começado virtualmente nos Tokusatsu, não? Olha, o Luan é um gênio! Palmas pro Luan! Então... eu tinha medo daqueles clipes cagada, antes do Tokusatsu. Cagada, meu, ele chutou bonito agora. Na verdade, que eram meio anos 80, eu tinha muito medo daquilo, mas... eu via todos, eu amava. Mas o interessante é que entra no clima mesmo, né? Entra, cara tossiu. É muito bom, eu sou apaixonada por Tokusatsu. Bom, mas teremos um GQS sobre Tokusatsu. Eu não assisto Tokusatsu de novo pra não perder a magia, porque se alguém quiser assistir, não assista, porque vocês vão achar ridículo hoje em dia. Eu não concordo com isso. Eu também não. Vai perder a magia. O plot é legal, né? O resto é tosco. Mas enfim... no início a gente tinha Tokusatsu e tinha anime e a coisa começou a crescer aí. No início mesmo, sabe? Lá para uns 60, 70. E aí tinham... eles precisavam de uma musiquinha de abertura. Não sei quem teve essa ideia, não sei, mas eles são japoneses, então... vocês já perceberam que tudo de legal que a gente conhece foi inventado nos anos 60? Foi? Hoje em dia só a cópia do passado. Os Beatles são de antes dos anos 60. Cara, presta atenção, mas estouraram nos anos 60. O Quarteto Fantástico, anos 60. Homem-Aranha, anos 60. Todos os animes legais. Anime antigo, anos 60. Não necessariamente. Não, errou. Entre 60 errou, e 80, errou. Vai. Os nos anos 60 quase não tinha anime. Não, mas os primeiros, por exemplo, sempre que se fala em um anime antigo, alguma coisa antiga, sempre alguma coisa sempre começou. Não, porque sempre vamos falar de Yamato ou de qualquer coisa assim que é dos anos 70. Não, 60, eu falei, 70, entre 60 basicamente e 80. É a mesma Gundam, Macross, tudo isso dos anos 70 e 80. O fantasma, aquele fantasma do espaço, como é que é o nome? Resumidamente falando, as coisas ilegais acabaram Space nos anos 80. Ghost? Não, cara! Não, aquele que é uma caveira, que foi o primeiro anime que passou no Brasil, se não me engano, ele é antigão. Phantom? Ou seja, depois, pessoas que nasceram Phantom. Nos anos 90 pra cá, não são legais. Caveira? Hein? vocês estão dizendo aí, a Otis acabou de dizer que as coisas legais terminaram nos anos 80? Luan, esquece. É Phantom. Dá pra vocês pararem Phantom. De discutir aí, eu não sei qual o nome, se é Phantom, ou se não é Phantom, então é Phantom. Eu não conheço, eu não era não nascido. Não é Phantom. Eu não era nascido. Phantom é o masculino da Fanta. Hã? Hã? Uh-huh. Então. Peraí que a Utsu vai rir, Utsu. Cara, é igual aquele cara do Simpsons. Qual? O Nelson. Quem é Nelson? O que mudaram a risada dele no filme. No filme. Eu não vi o filme. Aquele que só aparecia pra rir. Anime Songs. Dele, mas era... Anime eu Songs. Nunca vi esse cara, mas... então, eles precisavam de musiquinhas e eles começaram a colocar musiquinhas na abertura. E essas musiquinhas, normalmente, elas tinham um ar meio enka. Pra quem não sabe, enka, cara, é a música brega japonesa. Cara, tem um anime que se chama... Ai? Eu esqueci o nome da personagem agora. Só porque eu tô falando no J-Cast, que quando eu tô fora do J-Cast eu lembro de tudo. É uma audição que mandaram nela. The Samurai Girl. A abertura é enka total. Quer dizer, então, que você tá me dizendo que no começo o Reginaldo Rossi gravava anime song. Exatamente! Não é bem por aí, porque enka engloba uma coisa muito grande, mas uma vertente da enka... Cara, o Reginaldo Rossi, ele é grande. É a enka com coisinha de marcha militar. Aham. E isso era muito usado mesmo. Tem uma pegada meio sofrida também, né? Aham, exatamente. Isso é lindo. Porque veio da lamentação, que as japonesas que trabalhavam nas lavouras, e elas cantavam essas músicas e veio muito com a lamentação delas, né? Aham. Isso eu lembro. E eles cantavam, garoto, aqui, eu li de barra. Isso algum dia em algum lugar. E aí tinham grandes influências de marchas militares e de cantigas infantis. Isso lá no início, do início, do início, do início. Aí como é que foi, né? Vou criando anime, esse negócio dá dinheiro, vamos fazer mais. Então, assim, os primeiros animes mesmo, eles surgiram na década de 60. Ou antes disso. Final da década, não lembro se foi no final da década de 60 ou no início da década de 70. Em anime, 60, não mangá. 70. Lógico. Antes disso, experiências com desenho animado no Japão, assim, que sejam relevantes... No... sejam relevantes, creio que não. Uhum. Talvez alguma coisa underground. Uhum. A coisa foi evoluindo, continuaram levando assim, né? Do jeito que tava, até que começaram a surgir os animes de mecha. Os robôzinhos. Os animes feitos em mecha? Não entendi. Não, mecha, M-S-H. Animes de mecha. Que é o de robô. CHA, então é Mecha. É, não, é Mecha de Mechanic. É Mecha. Ah, tá. A coisa que eu falei de Mecha Cidade foi uma piada, tá? Chama-se Trocadilho. Exatamente. Mas eu não tô falando disso. Trocadilho do carilho. Isso não leva pi. É. Ih, uma coisa pra carilho agora. Inventam palavrões que aí não sai o pi aqui. Pois é. Carilho, porra. Sabia que quando eu era pequeno eu ficava fazendo isso? Anime songs! Cara, o Luan tá ótimo aqui, né, cara? Ele é o nosso sirene. Como é que é? Ah, adorei. Anime songs! Ah, peraí, só pra matar a saudade do Dichan. Ah, como assim? Que voz de pato é essa? É, ele falava, como assim? Ele falava, ah, como assim? Começou antigão lá. Começou antigão e começou a surgir os animes de robô. É, ah, sim. Nessa época, Macross, Gundam. Ah, por falar Phantom. Nisso, eu lembrei. Phantom, não sei. Eu lembrei. Sabe aquele não sei se Barão Vermelho é dessa época. Eu lembrei. Eu acho que é. É muito bizarro. Aquele J-Cast. Eu gostava de Barão Vermelho. Aquele J-Cast que nós havíamos feito sobre os live actions. Poderia ver live action. Naquela mesma semana, teve dois animes que foram anunciados de live action. Quais? Voltron, que é um anime de mecha. Eu sei qual é, sei qual é. E um outro, quer dizer, depois do Star Wars Transformers, tem dois de mecha. Eu basicamente não gosto de mecha. E um outro que eu esqueci o nome, que o Tobey Maguire, acho que é, ele que tá produzindo e quer protagonizar também, eu esqueci o nome dele. Ele tá produzindo? Produzindo esse filme e quer protagonizar também. E qual é o anime, você sabe? Eu esqueci, eu sei de Voltron e desse outro que eu esqueci. Sabe o que é, ou você só esqueceu o nome? Não, era de mecha também? Não, o Voltron são assim, é mecha. São tá, e o outro também era? Também o de mecha, também de mecha. E o que estavam dizendo é que esse Voltron talvez fosse tal projeto lá do J.J. Abrams de Lost. Porque como eu falei nos antigos, cara, eu lembro o projeto misterioso dele é Godzilla, depois diz que é Voltron. Pois é, tem um maluco que falou que eu acho que é Dragon Ball Z. É, tá, eu acho que não faz sentido algum ser. Anime Song. Não é Naruto, porque Naruto é meu. Anime Song! Olha, ele cantou Enka. Tá evoluindo, agora. Viu? Anime Songs em Enka por Luan. Tá, ele é inibido, cara, ele não faz quando a gente manda. Mas então, começou a surgir os caras séculos tentando sair dos animes de robô. Vamos sair dos anos 60. E nessa época, a gente já tá nos 70. Os animes de robô nos anos 70. E eles começaram a criar um padrão. Fazer músicas próprias. E quais eram as características? Costumava ter o nome do anime no meio, ou então o nome de um golpe no meio, e era sempre: com a sua força, lute pela esperança. E com seus amigos, você pode alcançar o espaço. Não, mas aí, porque calma, começou nos mecha. Não, não tem nada a ver com o Mecha. É, porque pela descrição dele, eu até tenho uma sugestão pro J-Sport, como passo a passo pra fazer um anime song, né? Uh-huh. Quais são os termos que precisa ter na letra. Tutorial. E começaram a fazer o seguinte, eles pegavam uma bandinha underground de rock, e falavam, esse cara tem uma voz forte, tem uma voz de pegada, sabe? Então vamos chamar ele. Aí chamava o cara e jogava lá, ó, você vai cantar isso aqui? Aí o cara cantava. E você jogava no anime, famoso. Jogava no anime. Como é? Surgiu, nisso surgiu Masaki Endo, surgiu Hironobu Kageyama, o nosso grande velhote. Hironobu Kageyama? É aquele velho que vai todo ano no Anime Friends. É uma múmia que todo ano vem no Brasil. Ele é melhor que DC, tá? Não fala mal dele. E mais um monte de gente. Ele é uma múmia japonesa poderosa. E mais um monte desses velhotes que vocês veem todo ano no Anime Friends, então, eles surgiram nessa época. Todos eles são mortais. E isso virou uma marca pro... pra coisa, entendeu? Então, sempre que eu fazer um anime, as músicas eram sempre assim, inclusive de Saint Seiya, de Dragon Ball, são todas assim, lute pela esperança, vamos salvar o destino. É mesmo, e é uma forma de incentivar você também, tem a galera, força, né? Garoto. Imagina quantos sotaques cresceram pensando no shonenzão do caramba, né? É sempre no, assim. No style do Saint Seiya. Até porque nessa época não era normal fazer anime de shoujo. Eles influenciavam o espírito da gente. Isso era que tá dizendo, né? Eles nos incentivaram. Não, pra mim, né, todas as versões japonesas dessa época são uma grande bosta. Eu não gosto. De qual todas. Época? Anos 70, anos 80, início dos 90 até. Versões, como assim? Todas as músicas dessa época. Português? Não, todas as músicas em japonês. Ah, tá. Né. Dessa época. Yu Hakusho, Dragon Ball. Eu amo. Yu Hakusho é ótimo. Em japonês? Japonês. Eu não consigo gostar delas em japonês. Ficaram... É porque você ouviu primeiro em português. Pois é, em português ficaram lindas, perfeitas. Eu acho que esse estilo de música é ótimo pra colocar em português. Na época que as versões em português prestavam, né? É, porque hoje se você for pegar a abertura de Naruto, do Asian Kung Fu, e for traduzir, vai ficar horrível. É óbvio que vai ficar horrível porque não tem aquela pegada infantil como essas músicas. É porque ou é o Cartoon que faz ou é a Globo. Pois é, e não, isso é mais. Isso vem da dubladora. Mas de qualquer forma. E aí, depois começou a surgir o vocal feminino. Surgiu, a gente não bota mulher pra cantar, então vamos botar mulher pra cantar. E as músicas começaram a... E arrebentar a boca do balão. Começaram a ter uma pegada mais de amor, mais sentimental, mais de sentimentos, de união. uma coisa mais bonita, entendeu? Aí nisso entra Inuyasha, entra já um pouco na Tenshi no Tensei de Evangelion. E nessa época também, com as coisas mais recentes, né? Isso, a gente já tá nos anos 90, né? Já? Já, é rapidinho. Aconteceu com os anos 80, cara. Os anos 80 já foi, cara. Cybercop. Os anos 80 foi meio nulo, sabe? Ele pegou coisa dos 70. Foi nos anos 80 que surgiram Massa Kendo, etc. Bubblegum Crisis, Tokyo... Perfeita, Pris. 2040. É, 2040. E nessa época que começou a mania de Seiyu cantar. A dubladora do personagem principal de algum personagem cantar. Por exemplo, a Flying to the Moon, a Angel de Evangelion, tem várias versões, né? Cada episódio tinha uma versão diferente. Eu ainda prefiro a do Frank Sinatra. Tem duas versões que foram pela dubladora do Shinji. Nossa, que foram... É mó legal, é mó legal. Tem em Rurouni Kenshin. É perfeito, maravilhoso. Tem uma música que foi pela Megumi Hayashibara, que dublava o Kenshin. Inclusive, nessa época, depois a gente vai fazer um JQS sobre Seiyu, né? Só que nessa época era normal mulheres dublarem homens. Ainda é, né? Hoje é um pouco mais raro. E não é tão comum. E tem aquela curiosidade de que e era... E bichinhos também. E tem aquela bichinhos e crianças. De que era a mesma velhinha que dublava o Goku, o Goten e o Gohan. Crianças e adultos. Isso, você me lembra Exorcista. Kamehameha! Cara, a mesma velha. Nos jogos, o Kamehameha deles são todos iguais. É a mesma mulher que dubla todos eles, crianças e adultos, cara. Isso é muito estranho. Mas sei lá, eles podiam pelo menos fazer um pra cada um, mas eles colocam o mesmo pra todos. Mas a dublagem brasileira também é assim. É pra cortar gastos. Aquela mulher que faz a voz do Gohan faz um monte de criança, cara. Não, mas não no mesmo anime. No mesmo Aliás, anime. Não, mas o Gohan no e o Goten anime é dele. É a mesma dubladora. E o Goku também, né? Não. O Goku criança não, porque foi uma dubladora que foi uma... Ah, mas o Goku criança na versão Dragon Ball Z é ela também. É, tem flashbacks. Nos flashbacks, muito ruim, cara. Toda criança de Dragon Ball é não, ela, pai. Menos é, o Trunks. Não é. Era o dublador Goku fazendo voz fininha, que eu lembro. Era? Não era, era, o Kuririn também. Era. Era. Tanto que era mó bizarro, era. Só se foi depois, porque eu lembro dela fazendo... Eu não lembro. Ouvintes, mandem e-mails dos flashbacks de Dragon Ball Z. Dragon Ball é uma coisa muito grande, cara. Acho que até mudou de estúdio no meio. Você sabia que o dublador do Goku, que eu esqueci o nome agora, me perdoe, é o dublador do Bob Esponja, cara? Sabia. Cara, bizarro, quando eu li isso, depois eu fui ouvir, eu falei, caraca, é mesmo? Mas depois a gente vai falar sobre dubladores no outro dia. Sim. Aqui é anime só. Só que aí, no final dos anos 90, o que aconteceu? Veio a coisa mais foda, o shonen mais foda de toda a história da humanidade, que nunca vou fazer algo tão bom, que foi Rurouni Kenshin. Que é perfeito! O anime, como todo anime, nunca é tão bom quanto o mangá, mas o mangá de Rurouni Kenshin, pra mim, é uma grande obra de arte do shonen. É lindo, é bem trabalhado e é super cultural. Tudo isso, é perfeito, cara. Muito é perfeito, bom. É literalmente. E no anime, a gente tem uma grande coisa, um grande diferencial, que foram as músicas. Muito boa. Todas as músicas de Rurouni Kenshin, quem tem mais idade, quem não tem 13, 14 anos, né? Ou seja, ninguém, só tem pré-adolescente ouvindo isso. Como muitos ouvintes do JCast, quem já tem uns 18 ou mais, conheceu J-Rock e J-Music mais a fundo com Rurouni Kenshin. Ouvindo e bandas ótimas, cara. A primeira tem ending, heavy metal no Rurouni Kenshin. A primeira ending, Tactics, é de uma banda que é uma lenda no Japão, que é da Yellow Monkey. Cara, mas nem todo mundo, mas isso só se descobriu há pouco tempo, porque na época que Rurouni Kenshin passou a primeira vez, passou retalhado na Globo. É, eu tô dizendo quando passou no Cartoon. E a internet não era muito popular. Mas quando passou no Cartoon, quando passou na Globo nem tinha. É, as aberturas e exemplos. Aquela coisa da Globo, Rede Globo apresenta. Agora, quando passou no Cartoon, que foi quando eu na época tinha uns 12 anos, eu acho, e eu pesquisei e conheci J-Music, J-Rock com o Rurouni Kenshin. E até hoje é o meu shonen preferido. É uma aula de como fazer um shonen bem, sem piadas. É perfeito. É muito bom mesmo. Eu sempre fui fanático. Mas shonen. Então, as músicas tinham grandes bandas, cara. Tinha Lark Shell, que depois começou a fazer... Cara, é linda a música do Lark do Rurouni Kenshin. Tinha outras bandas que eu não... Nid, o nome. Do Rurouni Kenshin tem Nid, que é do filme. E tem a outra que era Fora do Filmografé. Que do Lark? É do Lark, também é do Lark. Porque só eram duas fases do Lark, antes e depois da saída do baterista. Isso é pra outro, algo de J-Rock. Vem cá, quem canta o heavy metal do Rurouni Kenshin? Que heavy metal? De Pongataná? De Pongataná? É. É o Animetal, que também vai entrar no assunto. Animetal é uma banda que surgiu há pouco tempo, que eles pegam músicas clássicas de anime, como essa de Pongataná, que é uma música de fundo. Verdade, e exatamente. Fizeram a música de Sailor Moon. Com certeza fica bem melhor. Fizeram, pegaram só um coco. É muito maneiro. Pegaram várias músicas de. Tem cenas, que eles falam. Baladas, no... Tem baladas, tem. Que tipo, Gatana é uma grande colagem. Tem cena da luta. E Animetal se chama e eles fazem uma versão heavy metal. No final tem a Yumi, quando o Shishio mata ela. Tem um pedaço, falando, se eu não me engano, tem um pedaço assim, da Missal também. Da Missal eu não Mas lembro. Então, com o spoiler. Com o Rurouni Kenshin, começou a surgir essa coisa de colocar bandas com já renomadas, bandas mesmo, pra pegarem músicas de bandas e colocar no anime. Assim, a música já existia na banda e eles tiram da banda. Normalmente a música é lançada junto com a mesma época que vai pro anime, sabe? Porque é meio que pra divulgar a música também, divulgar o símbolo e tal. É meio tipo um acordo. É meio que acontece com trilha sonora de novela no Brasil ou de filme nos Estados Unidos. É, mais ou menos. É, as gravadoras têm contato direto com os produtores do filme ou da novela que seja. E aí coloca as músicas que estão sendo lançadas e tal, é uma divulgação mútua, assim, rola um jabá também. Pois é, nisso todo mundo fica feliz. E nessa história surgiram várias bandas, como Orange Range, como Asian King Generation. Essas bandas de agora, né? É, que são... Hiremite Color também. Hiremite Color Pornografite. Pornografite. E Hiremite Color começou em Blitz, se não me engano. Foi com o Ichirin no Haná. E aí que começou essa coisa. A trilha de Blitz é muito boa também. É muito boa. Os animes começaram a ter uma trilha muito boa. Naruto, por exemplo. A Yumi já era famosa. A Yumi já era famosa e depois as músicas dela começaram a entrar nos animes. A Kodakumi. Eu gosto mais das músicas de Naruto do que de Naruto. A Kodakumi foi famosa, estavam caídas, sabe? A Kodakumi tava totalmente caídaça e ela voltou com música de anime. Qual música ela canta, gente? Não lembro, mas foi alguma. A Nami Amuro canta alguma? A Yumi Hamasaki canta de Fushigyu. A Yumi Hamasaki. A Miyavi não canta nenhuma, né? É. Mas Miyavi não combina o estilo, sabe? Miyavi nem gosta muito de anime, ele só brinca de vez em quando uma música ou outra. Ah, é. Mas... foi a Oi. Não. A Yumi, ela cantou, se não me engano, a ending de... Chobits. Yasha. Chobits também. No Yasha. Chobits ela melhor. Canta também. Chobits, Raise on the Trail, acho que é ela. A que primeira isso, ending. Cara, tá besteira? Não? Olha o chute. É, foi um puta chute. Se você estiver errado, canta. Me corrija. A Utada também é muito famosa. Me corrija. E a Utada canta, mas ela canta pouco, não é muito comum, não. É, mas ela é bem famosa. Mas agora, com Naruto, com Bleach, eles pegaram a mania de fazer o seguinte. Banda que tá lançando, que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, pega o primeiro single e joga no anime. Essa banda agora, do Death Note. Foi o que fizeram com High My Color. Essa Nightmare, eu não sei se ela existe há muito tempo. Aquela da Indie, Maximum Demon, que é foda, que eu vou botar na trilha sonora lá no início. Não vai. Eu adorei, é bizarrona. É muito boa, é muito cara. Bizarrona, é muito headbang, sabe? Fica balançando na cabeça. Aquele lutador de sumo, eu odeio aquele cara. Eu me decepcionei quando eu vi o pessoal da banda é toda bizarro e feio, sabe? A baterista bonitinha a música é bem legal. O carinha rap. Tem uma baterista mulher, eu também. Adoro bateristas mulheres que faz back. O único que não é legal. Prefiro baixistas mulheres. O único que não é legal é o lutador de sumo, eu odeio aquele cara. Existe desde 96 essa banda. É? Desde 96. E agora que tá começando a ter reconhecimento por conta do anime, por conta do Death Note. Ela é totalmente underground. Qual ano que você nasceu? Não, eu nasci em 89. No último suspiro de 89, na última semana de 89. Nossa. Não divulgue sua data de nascimento. Assim como quem lê e assiste o Triple X Files sabe que a gente não pode dar o nosso nome e nossa data de nascimento porque, pra ninguém. Né? Porque não, agora o ano já porque sabe. Eu tenho medo dos nossos fãs stalkers. Tem umas pessoas muito bizarras, não é? Muito eles bizarras. Dão medo, cara. Eles sabem tudo da nossa vida, cara. Eu pesadelei uma vez que estavam abrindo nossa correspondência, cara. Correspondência que ele diz, correspondência mesmo, de casa, sabe? Aquela carta, não é e-mail, não, carta, sabe? Batendo no carteiro na rua pra pegar nossas cartas. Bizarro. Cara, isso dá medo. Mas aí começaram a lançar bandas novinhas, que ninguém conhecia, pra fazer uma divulgação. Só que, o que aconteceu? Os velhotes lá, dos anos 80, que cantavam, ficaram revoltados, putos da vida. Peraí! Aí vieram pro Brasil cantar como assim? Como assim eu ganhava dinheiro não disso? Pode, e agora pode. Tem esse monte de bandinha aí roubando meu lugar. Vamos metralhar todo mundo. O que, que eles fizeram? Eles começaram a se unir. Pro Brasil. Não, primeiro eles começaram a se unir. Assim que surgiu o Jam Project. Revolução. Kino Nobuka Gayama, a Megumi Hashibara, mas todo o pessoal lá, o Masaki Endo. Mas eu concordo com eles, cara, porque assim, eu acho que a música ela tem que ser feita pro anime. Eu não concordo, por quê? Porque sempre tem nome de golpe no perde meio. Perde a magia. Sempre tem muita marchinha não, e tal. Mas essas gente, músicas ficam legais não. Quando pega, faz a versão em português pra ela, mas em japonês é ridículo, eu prefiro muito mais de não, rock. Não, fica legal sim. Eu acho que... Mas sim. Até hoje eles têm um espaço, eu cara. Acho que tem, enfim, tem que ter a música certa que combine com o anime. Exatamente. Até hoje eles têm um espaço. Dependente. As músicas de One Piece, quem canta é a dubladora. É? É. Não vai dizer quem dublou o Ruffy é uma mulher. Aí eu já não sei. Por favor. É uma dubladora. Porque todos os heróis de Shonen são mulheres. O telefone está tocando. Cara, eu tinha muito medo daquelas aberturas de Tokusatsu, aqueles clipes dos anos 80. Eu tinha muito medo daquilo. Mas eu acho que você vai editar aquilo, porque foi num período muito conturbado do J-Cast. Tá, e aí eles se revoltaram, criaram o Jam Project, criaram vários grupinhos de... vamos cantar juntos, né? Já que... É aquela a coisa, coisa tá ferrada, aqui, aqui no junto. Brasil, quando o cantor tá ferrado, ele vira cantor evangélico. Uhum. Né? Lá, eles se juntam, fazem um grupinho e vão ser felizes, né? E foi basicamente e aí, como eles começaram a viver? Fazendo CDs de best. Eles pegavam as melhores músicas de todo mundo e faziam versões e lançavam uma coletânea. O melhor, o mais do mesmo, né? É, exatamente. Fizeram coletâneas com as melhores músicas deles e depois começaram a fazer músicas pra anime também. Mesmo porque eles não poderiam virar cantores evangélicos, porque não existem evangélicos no Japão. Existem, mas muito poucos. Existem as seitas muito do mal lá. Eles poderiam virar cantores budistas? Sugoi. Anyway, e o interessante é que as anime songs originais só puderam ser apreciadas por nós a partir do advento da internet. Porque mesmo na TV a cabo, a internet é uma bênção. Passava em poucos canais. O primeiro anime que passou original, que eu amei, cara, que eu dou um beijo no editor desse anime, foi o Rurouni Kenshin, porque o cara teve o bom senso de perceber a qualidade daquelas músicas e de colocar original em japonês. Gente, falando do Rurouni Kenshin, lembrei de uma coisa agora muito bizarra. Que foi? Não, cara, esses dias um amigo meu me mostrou, tem no YouTube. Japa. Ah, foi Japa. Ah. É. Me mostrou no YouTube lá, em japonês, obviamente, que eles montaram uma cena, a cena que o Shishio vai lutar contra o Kenshin e entra o Saito em cima dele, então, essa cena, primeiro eles mostram o original japonês, as várias dublagens em várias partes do mundo. Aí tem a dublagem japonesa, a dublagem em inglês, a dublagem espanhol, português de Portugal, português do Brasil. Português de Portugal deve ser bizarro. É muito feio. Qual é o oh my god desse vídeo? É o seguinte, que em cada cena, sem ser japonês, claro, tem uma parte que eles falam que as palavras que são assim pronunciadas pelo japonês é entendidas de outra forma, só que de uma forma super bizarra. Tipo assim, tem uma parte que o Sanosuke grita, no português ele fala, não faça isso, uma coisa assim. Ah. Só que pra eles é alguma coisa do tipo... Defensor da calça de baixo. Ah? É uma coisa muito bizarra. Eu vou pegar com ele de novo. Pega e botar no G-Spot. Cara, eu tô passando mal. Para não, com pega ele. O vídeo pra gente botar no G-Spot. Eu vou mostrar tá pra bom. Vocês. Pode deixar. É muito engraçado. E detalhe, o grito que o Saito dá pra ele, ele falou, parece que ele tá chamando alguém pra cama. Tipo, pra ele e pra mim. Pro Japa. Pro meu amigo Japa. Ele falou, isso daí não é grito de guerra, não. Isso parece que o cara tá excitado. Não, porque dublador japonês grita pra caralho, né, cara? Ele não tem medo de gritar. Brasileiro é aquela coisa... Eu não sei se era lag do vídeo, mas a dublagem tá completamente errada. É tipo assim, tá completamente fora de ordem, sabe? O cara abre a boca antes, depois de mil anos o cara fala. Tipo Soul Hunter? Tipo Nossa, Soul Hunter era péssimo. Então, a primeira vez que eu vi animes com anime song original foi na Locomotion. Eu comecei Exatamente. A ver CBJ, Evangelion. Na maior parte das pessoas. Que foi uma bênção, né? E eu gostei muito. E hoje em dia com a internet, com os DVDs originais, então graças a Deus os songs estão... Agora, eu não sei ainda por que mesmo com as anime songs originais tão populares, Eu também as não sei. Abertas, eu acho que é porque, sei lá, a qualidade dependendo das traduções do público, diminuiu muito. Criança. E é o que a gente vai falar agora. Que é o meu assunto de madrugada preferido. Quando Sessão você tá sem nada, pra fazer, eu começo a cantar uma musiquinha de anime e a gente fica 2-3 horas. Não, o legal é que a gente guarda, por exemplo. E hoje, eu vou confessar. Eu lembro de todos. Hoje eu fui confessar, eu fiquei no trabalho. Lembra no anime então? Rapidinho, outra coisa. E as Tokusatsu? As músicas de Tokusatsu. Tokusatsu não interessa. Mas as músicas de Tokusatsu até hoje... Tokusatsu dá medo. Músicas de Tokusatsu desde o início até hoje é a mesma coisa, sabe? Vamos defender o mundo, guerreiros do mal. Em Mad Ranger, na abertura de... E do Adalberto morre. Na abertura... Com queijo de dar. Pinturino, Dai Leon, Ninja Jiraiya. Nós queremos um herói pra defender. JCast recomenda Games! Shin Megami Tensei é uma série de renome no Japão que começou no Nintendinho, seguiu pelo Super Nintendo, tem jogos pro PlayStation e pro PS2. Eu cheguei a jogar os do Super Nintendo e joguei agora o Digital Devil Saga pro PlayStation 2. E bem, não é um jogo pra qualquer um, sabe? É um jogo longo, extenso, com mais de 100 horas de jogo. Bem complicado, com muitas dungeons grandes, com muitas batalhas. Mas o interessante do jogo é que ele tem uma história legal. A história é sobre demônios digitais. Existe um mundo de demônios e isso está relacionado com o digital, de certa forma, em toda a série. E nesse jogo em especial, os personagens principais viram um demônio. Nos outros, você meio que captura os demônios, vamos dizer assim. Você convence eles a te seguir. E nesse, os personagens ganharam uma tatuagem e podem virar esses demônios. E é um jogo extenso pra caramba, desde o início já tem dungeons complicadíssimas. É um jogo pra fãs hardcore mesmo, sabe? Um jogo pra otaku do mal. Otaku japoneses. Dá pra sentir um pouco da questão cultural dos otaku japoneses enquanto você joga. Porque demora horas e horas pra você sair de uma dungeon e batalha o tempo inteiro. E é bem complicado. E esse é um atrativo pro jogo, apesar de não ser um jogo pra qualquer um. É um jogo pra pessoas com paciência pra isso, sabe? Eu pretendo, apesar de eu ter que jogar na casa do Luan, eu pretendo um dia terminar ele. Eu vou jogar aos poucos lá, de vez em quando eu for passar a madrugada lá jogando. E eu ainda não sei muito do plot, mas parece ser um jogo muito interessante, parece ter uns puzzles legais na parte que eu cheguei. E é isso, é um jogo legal, mas não pra qualquer um. Porra de reggae. É aquela versãozinha em... O caleidoscópio é meu coração. Luz da lua que traz amor. Não, ei. Uma perguntinha. O que vocês preferem? Duas perguntinhas. Vocês preferem a música de Dragon Ball? Vocês preferem qual música de... Qual música de Dragon Ball? A do SBT ou da Globo? E qual música de Sailor Moon? A da Manchete ou da Record? A da Manchete. Do SBT e da Manchete. Eu também. Isso prova que antigamente eles faziam melhor que hoje em dia. É verdade. Comprovado. Mas então, qual o primeiro anime... A última música legal que fizeram foi de Dragon Ball Z. Eu acho que o primeiro anime que todo mundo lembra aqui da musiquinha muito bem é Cavaleiros, né? Fly é mais antigo. Que por acaso... Não, Fly não é mais antigo que Cavaleiros. Cavaleiros de 94. Não, Fly é mais antigo. Eu tinha 4 anos, cara. Eu via Fly com 7, 8 anos. Não, às vezes você via, mas o anime era antigo. Vocês lembram de Fly de antes de 94? Ou então era da mesma não, época. Não, Fly eu assisti depois de Cavaleiros. Não, ele foi lançado aqui depois, né? Não, a gente tá falando do Brasil. Aqui, é. Ah, tá. Aqui no Time Space do Brasil. Eu acho que foi simultâneo, eu acho que foi simultâneo. Não, foi simultâneo. Definitivamente Cavaleiros veio antes. Muito antes. Olha só, mas Cavaleiros tem um ponto. A música não era uma versão da A música não era uma versão. Mas a música é super demais, cara. Até hoje, nas nossas festinhas, nós temos que cantar. Quando no videoquê. Na boa, eu não gosto dessa música. Dessa música. Eu adoro essa marchinha porque ela é ridícula. E eu odeio vocês cantando em toda festinha que tem. E só o vencedor pode pedir sua armadura de ouro. Principalmente com a entonação do Live in Jill. Tem duas músicas que são de lei, eu preciso cantar. Uma é do Cavaleiros e a outra é Like a Virgin. Pior ainda é o Darko imitando o Sidney Magal. Não precisa fazer isso. Mas então, primeira música todo mundo lembra, né? Ou alguém lembra de alguma gente? Quem cantava essa música era aquela Os Guardiões. É Larissa Tassi. Universo, e música. Não sei quem era a outra. Quem era o carinha? Ela Larissa e Whatever. E sabe o que é muito legal? Uma curiosidade que por vocês não devem saber. Larissa hoje em dia, o que ela faz? Eu sei o que ela fez há um tempo atrás. O quê? Há um tempo atrás ela reviveu e apareceu no evento de anime. A última vez que eu vi ela, não. E olha só. Ela não, ela não trabalha. Cantando Shikyugi em português. Shikyugi em português e Zancoco em português. Zancoco em português? Não. A letra era mais ou menos assim. Essa é a tese do anjo muito cruel. Meu menino se torne uma lenda. Jura que tem? Cara, eu tive... Cara! Eu Como preciso dessa gente, música. Gente, vocês têm que ver a cara do Luan. Ele tá sem falar, ele já não fala, né? Agora meio que não vai falar mais. Ele está engessado. Cara, eu preciso dessa música. Pois é, cara. Há 3 anos atrás, eu acho, ela foi numa Anime Friends. A MP3 ficava rolando direto no Mickey. Eu quero. Ouvinte do J-Cast, pelo amor de Deus, me manda essa música. Tivesse, eu vou procurar. Se alguém tivesse MP3, manda pra gente. Estão me escondendo atrás do microfone. Eu lembro que há 3 anos, mais ou menos, ela foi na Anime Friends. E esse MP3 rolava direto no Mickey. A última vez que eu vi, que eu a vi... Foi num video show chorando porque ela não fazia mais sucesso. Nossa, ela tava no video show? Eu juro, foi no video show, foi num programa desse. Ela ainda não foi naquele programa da Band, daqueles... Mas qual era a profissão de artistas dela, que ficam... Ela não foi no Super Pop ainda, mas então, depois... E o futuro dela vai ser virar cantora evangélica, né? Olha, aí, Larissa, se você estiver ouvindo a gente, manda um e-mail pra gente, tá? A gente dá um espacinho pra vocês. Sai, Larissa, eu gosto de você pra caramba, sabe? Gente, achem a Larissa mas e então, passam a entrar em contato com a gente. Logo depois a gente teve na Manchete ainda. a música de Churato. Churato é que... cara, eu sempre cantava, cara, eu sei todas. Agora as é o seguinte, algum de vocês, quando era criança, cantava Keep on Shining e eu Keep cantava, on Shooting? Eu Keep cantava. On Shining. Vocês sabiam shining. Inglês naquela época? Eu repeti o que a mulher falava. Não, mas pra mim era Keep on Shining e Keep on Shooting. É verdade, não, era Keep on Shining e Keep on Shooting. Keep on Shooting. Na época, sim. É eu cantava aqui. É, tô falando na época. Eu falava assim, é verdade. Keep on Shining. Mas a versão em português é Keep on, não é Keep on. Não, é Keep on. Keep on. Em português? Em português, eles manteram o Keep on Shining. Mantiveram. Eles o quê? Mantiveram o Keep on Shining. Repete isso. Mantiveram. Não é manteram, sabe? Cara, eu nunca disse Keep on. Pra mim era cara, um amigo, quando eu tava lá na oitava série, um amigo meu achou uma fita que ele tinha gravado e eu ouvi e é Keep on Shining. É porque você já ouviu sabendo que era Keep on Shining? Não, cara, porque I é I, Ki é Ki. Não, cara, mas na pronúncia parece. Keep on Shining. Eu tenho certeza que era Keep on Shining. Faça o seguinte, vamos procurar a letra na internet. Eu achava que era Keep on, que era Ki com Shining e com Shudi. E junto com isso. Que era Shudi, não sabia. Junto com isso, a gente teve um anime que tinha músicas em português ótimas, que era Yu Yu Hakusho. Perfeito, todas as músicas são lindas. Cara, eu... aquela da carta é linda. Eu gosto da Daydream Generation, Geração dos Sonhos. O cara, esse cara que cantava essa música, ele morreu. Tomara que ele não lembre, porque a gente odeia o Darko cantando. Morreu? Esse cantor que cantava Daydream Generation, eu sempre esqueço Daydream Generation, cara. Ele morreu de câncer. Cara, eu escuto a versão japonesa e não consigo gostar, de português aí é muito que melhor. Aconteceu? Ele morreu de câncer 40 e poucos anos. Tem que o vento sopra enquanto essa? A chuva cai. É e essa? Leve mentira. Pra longe esse sonho. Não pode. Daydream Generation, Geração dos Sonhos. Então, essa aqui é da... Ah, não, essa é a outra. Não, whatever. Não. Essa, quem canta essa música é uma mulher. Eu sei que essa é uma mulher. Generation. Uhum. Ah, não. Na português. Na original japonês é um homem. Eu conheço a japonesa como uma mulher cantando. Uma mulher? Você sabe? Uhum, absoluto. Tá, não lembro. Não, mas, mas então, aí, um mas aí tinha aquela cantor, abertura... Que eu não lembro agora qual é, então... A que morreu. Ok, ele em morreu. Japonês. É porque assim, eles investiram... Eles investiram bastante nas animações de Churato, porque ele chegou meio como um substituto. Não é de Churato, foi de Yu Yu Hakusho que foi... De Churato também eram boas, mas de Yu Yu Hakusho eram excepcionais. Não, eu prefiro muito mais em português do que... Agora, de Churato... E cara, teve vários endings. Perfeito. É, Cavaleiro, se eu não me engano, também teve. Eu gostei detalhe. Muito. Eu lembro quando eu vi a primeira vez de Yu Hakusho. Agora, eu peguei... Eu rapidinho. Eu peguei isso com o Kiko... Não, peguei isso com o Kiko Chute, porque... Sabe aquela música? A primeira abertura? Em português? É. Corre, corre da cidade. Que termina muito com... Bom. Termina com que termina com... Arigato gozaimas. Isso, cara. Isso que eu ia falar agora. Na época, eu gostei muito quando eu ouvi essa música a primeira vez, porque ele falava em japonês no final. Agora, o negócio é o seguinte, eu também não. Eu tinha 5 ou 6 anos e eu não fazia a mínima ideia do que diabos era Arigato gozaimas. Então eu ouvia, eu, como criança esquizofrênica, moldava o que o cara falava e ouvia: ainda sobrou saídas! Caraca! Eu tô chocado. Não, eu falava Arigato gozaimas. Bom, como eu já era um pouco mais velho que o Darko na época, eu entendi Arigato gozaimas. Não, então, olha só, vocês estavam falando desse lance de do dublador também cantar a música e tal. Isso aconteceu no Yu Yu. Yu Hakusho aconteceu. Se você reparar, a abertura do dublador de Yusuke e aquela outra do tempo, que tem o ending com o Yu Yu Hakusho tem 35 openings e 35 endings. Ah, não, tem umas 5. Coisa pra caramba. Openings, endings. Então, eu tô com problemas de pronúncia. Essa do tempo, que tinha essa noite e o tempo, é o dublador do Kuwabara. Minha edição não tá muito boa. Boa! Boa! Boa! Foi proposital, idiotas. Ele tá gripado. Lerdos. Ele tá gripado, gente. Mas então, saindo da manchete... Passou, a gente Sailor passou, Moon, gente. Teve um grande... Sailor Moon. Gente, a alguém lembra? Peraí, tem uma música que eu sempre esqueço, que é a ending de Sailor Moon. Alguém lembra? Eu lembro. Como era? Qual era? Eu lembro. Eu lembro de como era. Tinha um laguinho, tinha ele, tinha ela, tinha a lua. Peraí, deixa eu lembrar. Não lembra. Calma, porra! Piririm. Mesmo porque... Mesmo querendo, não posso ser sincera. Essa abertura! Não, na manchete era o fechamento. Até que ela cantava... Tá, então... Ah, tá, então na manchete eu não lembro, mas era do Cartoon. No Cartoon? Você lembra da Angel? Que tinha uma lua, aí vinha o taxido e tinha ela. Ou a visão, a parte visual era igual, a música que mudava. A música eu não consigo lembrar. Na verdade, eu acho que essa também era a música porque de já Angel, na época, a música de abertura que era diferente. Não, a música de Angel era uma outra, porque eu lembro, eu vi na Record, mas eu lembro. Fase, porque já é na época que as músicas ficaram ruins, então... Sailor Moon R chegou a passar na Record. Na verdade, ela chegou. Nossa, elas regravaram essa música e mudaram algumas partes da música. E a Eliana. Era uma outra música. Eu vou procurar e vou colocar pra vocês ouvirem. A Eliana gravou uma música de Sailor Moon. Gravou. Que era bom de Pokémon e de Sailor Moon. De Pokémon também. Sailor Moon também. Sailor Moon, cara. Uhum. Ah, é, eu lembro. Mas era muito ruim. Era muito ruim. Mas voltando um pouquinho. De Pokémon é a Força do Mestre. A Angélica gravou de Digimon. Não, a Força do Mestre é a terceira música de lei nas festinhas do videogame. Vem aqui comigo. Mas então, voltando um pouco no tempo, entre a Manchete e a Band, a gente teve um hiato de anime, né, cara? Teve cara, uma coisa ou outra que vinha. Época da Band Kids era teve testemunho, né? Famazinho, Band Kids era muito bom. Era ótimo. Não, cara. Testemunho passou completo. Bunk era testemunho é o Hazard, de Bunk, tudo sem corte, cara. É, cara, do começo ao fim. Não, Bunk eu fiquei puto. Agora eu só odiava aquela coisa. Passou a OVA de testemunho, cara. É verdade. Passou a OVA, mas, gente, era muito sem noção. Passava. Passava movies. Eles passavam movies. Não tinha todo o link. Bunk... Ah, o Bunk via até o último episódio. Eles passavam na ordem certinha. Cara, o problema é que são animes underground que não tem link por natureza. Cara, é anime totalmente antigo, eu não sei de que ano é aquilo. Não, cara, tem não são tão antigos, todos são dos anos 90. O Bunk? Bunk, anos 90. Tem muito mais novo que o Bunk. Tem Timunho anos 90, Bunk anos 90, tudo anos 90 que passou no... Na verdade é o estilo do Bunk. É o estilo do traço, que é muito estranho. Todos os órfãos da Manchete puderam se abrigar na Band. Mas bom entre a Manchete e a Band, a gente teve acho que dois animes só no SBT. Mas eu senti muita dor no coração. Que foi Fly, passou Fly e Guerreiras Mágicas. E Dragon Ball, que Dragon passou... Ah, é, Dragon Ball, gente, Dragon Ball. Que passou incompleto. Dragon Ball. Que passou incompleto. Passou parou na Red Ribbon, se eu não me engano. Até Fly passou incompleto naquela merda. Fiquei puto. Cara, sempre que eu pegava Fly era o primeiro episódio. Ficava puto na vida, cara. Era sempre o primeiro episódio. Um dos meus traumas de criança irmão, é não ter assistido Fly. Mas a música de Fly era muito nessa boa. Nessa época, os animes estavam com uma certa popularidade no Brasil, então tava na moda lançar bonequinhos dos animes. Uh-huh. Eu lembro Brasil, até hoje. Mas produzidos por empresas brasileiras. Que então, é tosco. Era tinha um boneco... Bandai, não. Tinha Bandai, eu lembro. Não, mas eram bonecos totalmente nonsense. Falando em bonecos, a gente nunca colocou até hoje Naruto Ball Z, né? Que era paz. A gente precisa colocar no DJ Sport. A música de Guerreiras Mágicas, eu não consigo lembrar. A Ocho lembra. Qualquer coisa pode acontecer. Na verdade, a Otsu, graças ao CD que é só a Otsu, tem no mundo inteiro. Nós somos as guerreiras mágicas. Vocês estão ouvindo a música aí no fundo. Mágicas. No despertar do sonho a gente vai se encontrar. Cara, essa música, me desculpa, eu me arrepio, eu quase que choro quando ela eu escuto. É muito boa. Ela é ótima, muito boa. Cara. É. Eu tenho o CD da Guerreiras Mágicas é e um CD, do Pokémon também. Um CD em português feito com músicas aqui no Brasil. Exclusivamente porque gente, aqui. Inclusive, isso foi um achado realmente, porque eu tava numa loja de CD e só tinha esse CD do nada. É um CD completamente underground. Eu comprei numa loja de CD que era só CD antigaço, tipo assim, R$10,90. Lembrando de CD temático, muito barato. Teve em Cavaleiros, teve aquele CD bizarro. Era uma fita, né? CD? A fita, né? A fita. Eu não lembro. Saori, Saori, Saori, sempre ajudando alguém. Cara, não tem medo de ninguém. Eu odiava Saori, eu odiava. Naquela época, toda criança tinha a fita dos Cavaleiros. E a fita do Chaves. É, eu tinha o disco do Chaves e o disco do Parque dos Dinossauros. Nossa! Eu tenho os dois LPs, cara, da TV Colosso. Eu tinha do Pirlim Pim Pim, do Sítio Pica-Pau Amarelo. Gente, serve. Aquela música do Parque dos Dinossauros velho. É poética. Mas então... Então. Aí veio a Band. A Band foi a salvação, foi... Cara, a Band não pegava lá em casa, no diacho de lugar onde eu moro. A Band... Então eu tinha que posicionar a antena num lugar estratégico pra conseguir assim, ver Band. A Band, assim, cara, pra assistir Cavaleiros do Zodíaco, eu ficava com uma TV de carro e ela tinha que ficar na horizontal. Eu ficava todo torto vendo televisão. Eu lembro que na época, na minha casa, não pegava Manchete. Eu consegui fazer meu pai ver um episódio. Aliás, na metade de Cavaleiros caiu uma antena parabólica, parou de pegar Manchete, eu tinha que ir na casa do vizinho pra assistir. Na verdade, imagina assim... Imagina isso. Falando em pais assistirem, minha mãe sempre chegava. Esse aí é aquele desenho do velhinho tarado, mas ela fez isso com cinco desenhos diferentes, com cinco animes diferentes toda, e todos todo eram do velhinho tarado. Mas quem era o velhinho tarado? Todos. Todos eles. Não, Cavaleiros eu não me lembro. Não, peraí, Cavaleiros, ele foge as regras. Não, porque Cavaleiros foge as regras. Velhinho tarado. Cavaleiros foge as regras, ele não tem apelo com mulheres, ele é totalmente yaoi. É verdade. Não, yaoi não. Cavaleiros é yaoi puro. É, a única as únicas mulheres que tem usam máscaras e são relegadas, né? Não, tem a Shunrei. Que usa máscara. Não, a Shunrei não usa máscara. O que a Shunrei faz? Não faz nada, cara. É. Tá correndo chorando. Ah, mas ela é a básica da história. Aquela que, oh my god, é o Shun, versão feminina. Aliás, gente, então, na moral, Cavaleiros é um anime muito idiota, né? Cara? Demais, cara. Se for parar pra pensar, não, né? Eu, pra mim, Cavaleiros é intocável porque eu nunca reassisti. Se eu reassistir, vai perder a magia igual os Tokusatsu. Eu reassisti. Então, não reassistam nem Cavaleiros, nem Tokusatsu. Eu adorava aquela música de fechamento, era tão sabia. Posso matar todo mundo? Mas na Band, a gente... Essas não eram as músicas da Disney? É, na Band foi que a gente descobriu Dragon Ball, que tinha músicas ótimas também. Dragon Ball Z. Não, Dragon Ball Z eu vi no cartoon. Tá, mas... pros pobres que tem. Não, eu vou contar uma história engraçada agora. Eu era fã. Se eu não me engano, Dragon Ball Z passou primeiro, começou um pouquinho antes começou na Band. No Cartoon. Eu vou contar a história. A Band era escrava do Cartoon. Quando acabava a primeira temporada do Cartoon, começou a Então, o engraçado é que eu era muito fã de Dragon Ball quando passava no SBT e eu fiquei puto porque não chegou no final. E aí eu fiz uma viagem pra casa da minha avó uma vez e tal, e por acaso lá tinha um estojo de um primo meu que tinha Dragon Ball Z. E eu não conhecia Dragon Ball Z. Aliás, demorava pra gente linkar, né, cara? Dragon Ball Z e Dragon Ball Z é a mesma coisa. Aí de repente eu vi aquilo com o Goku adulto e todo mundo, e tinha outro Goku, só que criança. É super emocionante, eu né, cara? Eu nunca entendi, cara, no início. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Isso foi no verão. Quando eu voltei pra casa, depois das férias... Quando eu voltei pra casa, depois das férias, que eu liguei a televisão, que tinha um anúncio de Dragon Ball Z que estreia no Cartoon. Eu não posso falar o nome dele. Cara, quando eu virei fã instantâneo. Eu descobri Dragon Ball Z e eu demorei um pouco pra lembrar que, poxa, cara, isso é a continuação daquele desenho que eu via lá no SBT. Era muito... E quando eu me toquei disso, meu Deus, cara, que lindo! Na época, quando passou o SBT, eu não sabia... Ele tá grande! Eu não sabia, porque o SBT, a gente ficou sem entender muita coisa de Dragon Ball Z. Por quê? Porque não tinha o final de Dragon Ball. Então, eu achava que o Piccolo era aquele vilão da primeira fase de Dragon Ball, qual era o nome dele? Ah, o Pilaf, eu também. É, eu achava que o Piccolo era o Pilaf, que ficou eu grande. Eu gente, cadê aqueles vilões da primeira fase? O Goku não cresceu, o Piccolo Pilaf. Pra mim, o Pilaf era o Garlic Jr. Não, porque o Garlic eu vi depois, eu comecei a ver a saga de Vegeta. Não, eu sei, mas eles Garlic são muito parecidos. Apareceu entre a saga de Vegeta e de Frieza, ou no final, não, no final da saga de Frieza apareceu. Era um movie, não era? É, foi e apareceu Frieza, no movie. Era um movie. Mas ele apareceu no Frieza. Eu achava... O Garlic acho que apareceu no movie e o Garlic Jr. Na série. É. Mas aí tinha mais o quê? Cara, os personagens com nomes esquisitões, né? A Band tinha os animes que nunca mais a gente vai ver. É verdade. Que foi Tentimuyo, El Hazard. Você acha na internet Tentimuyo? Locomotion também tem uns achados. Sabe, exemplo, mas Locomotion é TV paga. Locomotion é TV paga. Você pode passar por onde você quiser lá. Agora na TV aberta, você não pode passar mulher pelada em desenho, pô. A Band, porque na verdade TV aberta. Cara, mas você acredita que na Band, uma vez eu vi Akira, não teve corte nenhum? E na Locomotion. Na Band não tem corte. Na verdade. Não tinha, né? Pra você ter uma noção, a Locomotion cortou uma cena. Pois é. Na verdade, a Band, se tivesse continuado assim, provavelmente acabaria passando Evangelion, acabaria com esses animes assim. Mas rolou um boato uma vez de que a Band tinha comprado Evangelion, mas que depois ia passar na Globo e conseguiu. A última tentativa da Band de passar anime foi quando ela ressuscitou o Cavaleiro. Mas disseram que Evangelion ia passar na Record. Já não sei se vou ser a mesma depois de abraçar você. Eu adorava essa música. Esse também, cara. O que que não fala nessa parte? Essa era a final de Bucky? Ou era a final de Bucky que tinha? Tinha os espíritos dançando? Tinha aquela garota. Caraca! Cara, é lindo! Eu gravei todos os episódios. E a Andy de Dragon Ball Z? Eu odiava Buck, porque aquele traço me dá aflição, mano. Era lindo! A Andy de Dragon Ball Z? Cara, ele é uma imitação do Goku, assim. A Andy de Dragon Ball Z tinha aqueles barulhos estranhos. Eu tinha medo. Correndo, encontrar um monstro. Não, o pior é a voz daquele cara que fala nasaladamente. Quem? Hã? Ai, Dragon Ball G. É Dragon Ball. Não, Dragon Ball você também tem no final, não é? Não. Quer falar assim? O cara de GT que é aquela. Ah, é. É. Como é que é? Seus poderes desejam alcançar. Ser alguém. Com ele fala assim. Um poder maior que você. Essa é a segunda abertura. É isso mesmo. É a segunda abertura de Dragon Ball Z quando foi pra Globo. Não, meu amigo. Igora Power. Essa é a abertura de Dragon Ball Power. GT. Essa abertura de Igora Power. A abertura de Dragon Ball GT é outra que já te conheço. Que é linda. Bem, ah, eu viajei, não, é verdade, essa verdade. Não. Ah, não, esse é fechamento. Essa é o fechamento, né? A abertura. Me dê a mão. Isso. A magia nos espera. Você sabia que é a primeira abertura de Dragon Ball Z que passou aqui, mas é a segunda abertura. Xalá, rexalá? É. Não, é a primeira, não. É a segunda. Meu sorriso, não, é a primeira. Não sei o quê. Não passou aqui, na verdade. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Tá rindo, perfeita. É, cara, bom. Onde a gente consegue essas músicas, cara? Eu preciso dessas músicas. Me dê. Eu vou catar um bocado pra botar aqui, eu passo pra vocês. Mas enfim, ainda na Band, tem, mais? Cara, música de testemunho. Eu vou catar, né? As aberturas de testemunho eram as coisas mais belosas não, do mundo, né, cara? Será que não vê que sou pioneira? Era muito bom, né? Cara, me abrace, me beije, o tempo não para. Ela cantando, ela tipo, ela falava uma história. Era a dubladora, era uma dubladora que cantava. Era a dubladora era menina, essa Sami. Nessa Sami, ai, cara. Eu não consigo lembrar dessas músicas, me dá um calafrio, me dá um arrepio, cara. Eu quero voltar no tempo, quero... Principalmente da Band, que eu amava a Band Kids. era muito bom. Era muito bom. Aquela apresentadora, como era o nome dela? Kira. Eu não gostava dela. Eu odiava aquela menina. Olha só, olha só. Ela era bem interessante, né? Gente, morra Jessica Cauê. Aquela garota é o que há, sabe? Aquela japonesa do Band Kids. Inclusive, ela fez uma ponta na Globo numa minissérie que teve da vida que tinha japonês. Fez, pagou peitinho ainda. É? Em que minissérie? Foi na minissérie que ela era uma enfermeira. Porque todos os meus ícones de infância acabam virando piranha. Então, não, é... Eu lembro que botaram no fórum, cara. Veja aqui, a Kira bagando peitinho. Aí tinha screen cap. Gente, isso tem mesmo? Não? Tem. É. Mas qual era a série? Ah, não lembro a série, cara. Não lembro. E ela tinha sagas da super heroína dela que ela gravava nos parques temáticos, tipo Hopi Hari. Sabe qual é? Aí ela tipo assim, ela tinha aquele que catar... Aquele uniforme dela era completamente Saiyaman, não era? Ela tinha que catar artefatos nos brinquedos, era muito sabe? Saiyaman aquilo, cara. Aquele uniforme demais, dela. Demais. Mas aí, fechando com a Band, veio a Globo. A Globo e aí, é o estrago. E aí esmerdalhou tudo, cara. Cara, pra começar, Dragon Ball Z virou uma diarreia. E aí, se você não tinha TV a cabo, você não tinha pra onde correr. E não, até mesmo a versão nova, a Vigora Power de segunda versão de Dragon Ball, era horrível. Dragon Ball Z. É estranho, porque aqui faz as aberturas, são as distribuidoras. Pois é, a ending era legal. A abertura, acho que a única abertura gente. Que eu vi boa na Globo foi de Beyblade, cara. Não, a de Beyblade era super empolgante. Eu achava não estranha. Gosto de Beyblade, acho que... Não, começar, Beyblade é horrível, girar, mas a música é legal, cara. É Beyblade. Eu gosto de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É horrível! A abertura de Yu-Gi-Oh! É uma frase! Não é isso! É uma frase! Eu amo! É ouro, é ouro, é ouro! Sua vez! Sua vez! A música toda era isso, cara! Sua vez! Sua vez! Eu ficava muito decepcionada. Uma opening que foi totalmente esmerdalhada foi de One Piece. Porque é a versão americana, a versão em português da versão americana. Eu não vi, verdade, porque a música original japonesa é ótima. E aí os americanos fizeram um rapzinho tosco, que em inglês funciona. Sakura ficou muito bom. Sakura ficou era muito bom. Legal, Sakura. É... A adaptação ficou muito boa. Como era? Eu só quero e espero ter pra sempre. E aí, o fechamento que está à altura. Está à altura. Bom, muito bom. Muito bom. É. Não deve se preocupar. Eu prefiro a versão para par em japonês. Hantaro. Hantaro. É legalzinho. A versão japonesa é engraçada. A versão japonesa é maravilhosa. É muito bom. Ajudar é nosso prazer. Me desculpe, agora eu tenho que trabalhar. É muito bom. Cara, a versão Hantaro japonesa é lindo, né, do Hantaro não tem nada a ver com essa. Eles falam, é tipo assim, o Hantaro falando é americana. O que os hamsters fazem. Tipo assim, vamos rolar... Vamos comer, cara, não, uma sementinha. Não, a Andy de Hantaro com o Hantaro dançando. É lindo. Cara, eu tenho a Andy de Hantaro aqui, é muito engraçado. Em vídeo com ele dançando, aquela dancinha tá, demais, cara. Tá, te olhando agora, você é igualzinho o Hantaro, cara. Os olhos são iguais, mano. Eu achava ele parecido com um morcego, mas... Nossa. Ok, o Hantaro é mais fofo que você. Mas o que ele tinha na Globo de legal, cara? Cara, a Globo não tem nada, né? De legal. É, não, essas músicas são interessantes. Ah, Super Pig. Super Pig, como tinha é que música, tinha erro. Música, mas eu não lembro. Ai, gente, eu amava Super Pig. Super Pig era super legal, cara. Eu não via, cara. A Globo também tem seus animes underground, cara. Tinha Super Pig. Aquele do gênio, lembra? Tinha um, era... Shinzo. Era Shinzo. Não, calma. Shinzo. Passou na Globo. Passou na Globo, Shinzo. Passou na Globo. Cara, de um mês só, durante um mês só. Não, passou inteirinho. Passou 3 dias, né? Passou inteirinho. Um amigo meu acompanhou. Eu não acompanhei, mas amigo meu acompanhou. É porque eu estudava de manhã, por isso. Vocês não lembram de um gênio, cara? Um anime antigão de um gênio que morava numa garrafa? Eu não lembro. Não é? O cara passou a versão um anime de Pinóquio. Passou Doraemon na Globo? Doraemon passou. Passou? Muito antigamente. Cara, eu me sabia, falaram cara. Que passou uma vez na Globo anime do Zelda, cara. Não. Não, mentira, era é Popolocroy, gente. Não, me falaram que era Zelda. Era Popolocroy. Isso é mentira. Popolocroy, o personagem principal de Popolocroy parece com o Link. Porque então tem algo parecido. Cara, eu lembro se bobear... Mas o Kimba passou na Rede TV. Rede TV passava Kimba. Não, era... Eu odiava era isso. Alguma TV educacional. TV. Kimba da White TV. Lion. Kimba, sério? Uhum. Eu via sempre. Eu não gostava TV. De Kimba. E acho que foi na Manchete que passou Speed Racer. Speed Racer, cara, eu assisti Speed Racer por 2 anos. Manchete, é. Passou na Manchete, passou. Speed Racer foi meu primeiro anime. Passou no Cartoon também. Minha mãe falou, eu não lembro. É. Eu tinha passou um, no Cartoon. Mas foi remasterizado. Eu tinha 1 ano, 2 anos, minha mãe falou que eu tava vibrado no Speed cara, Racer. Cara, Speed Racer... Speed Racer, pra vocês terem uma ideia, não, meu pai assistiu quando era criança. Cara, Speed Racer é um quadro a cada 10 minutos. É muito parado, eu não consigo ver aquilo. Cara, eu odiava, criança, eu odiava aquele chimpanzé. Eu odiava, né, eu queria matar aquele... Eu era muito bebê, então eu gostava. Ghost Speed Racer, Ghost! tem mais algum? Acho que são só esses. Aí, alguns mantêm o original, né? Alguns fazem uma versão. As versões de Yasha ficaram interessantes. Kimba porque... Kimba era inglês. Assim, o meu. Quero mudar o mundo. As músicas nós são podres, em português. Eu gostei. A única eu gostei melhor, bastante dessa. A única japonesa ele é melhor, mas ficou legal. Tem duas jornadas que ficaram boas. Essa até em inglês ficou legal, essa. Uma versão que ficou boa é aquela da Roda Gigante. Gravaram da Yumi em português, eu lembro. Eu lembro, se não me engano. Tem um amigo do Diego. Eu lembro acho. Da cor da cor. Ah, não, é essa. É. Tem um amigo do Diego que é dublador e trabalha no estúdio que gravaram a música e parece que. Só sei que o Diego me apresentou a música em português. Lembrei, a música aquela. Penso pro vento. Vento não tempo, sei lá. Me levar pra você. E te mostrar. Eu não lembro de jeito tem essa que era uma outra. Cara, tem uma também, é aquela do Xamã King, cara. Não sei o que é do espelho, horrorosa. Era. Então, isso aí já é nessa zona de animes que estão saindo agora, que as versões são agora não, muito ruins. Não, agora eu tô falando o seguinte: as últimas versões boas mesmo, eu acho que parou na Band. E algumas que passaram no Dragon Ball GT, legal. Dragon Ball GT foi a última. Não, Dragon Ball Z foi a última. Depois teve um lag, aí veio Dragon Ball GT. E acabou de novo. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Hey you. Bem, a partir de hoje, e por isso para a felicidade de todo mundo que ama todas as minhas opiniões, muito embasadas e muito fortes, eu estarei aqui não exatamente falando mal, mas criticando construtivamente algumas obras recentes da cultura pop japonesa, sejam games, sejam mangás, etc. E hoje eu resolvi falar de um jogo que me foi recomendado pelo Darko, que por sinal eu fiquei 4 dias fiquei 4 dias esperando ele chegar pelo correio, porque eu comprei o original, e durante esses 4 dias o descompensado do Darko ficou me enchendo o saco. E é lógico, né, que eu pensei, essa merda tem que valer a pena. Eis que vamos ver o tamanho do prejuízo na casa do Luan, que é o Otaku Mauricinho, o único que tem PS2. E só tenho uma coisa a dizer. Games de RPG normalmente me irritam, mas esse superou as minhas expectativas. É muito pior do que qualquer outro que eu já tenha tido desprazer de jogar. Bem, a história é assim, basicamente. A história é interessante, os gráficos não são grande coisa, mas é um jogo um pouco mais antigo, mais underground, e pra quem gosta de porcarias como Final Fantasy VII, isso não é muito problema. Mas ele peca muito na famosa encheção de linguiça. Ele, assim, ele te dá um gostinho básico de como é o jogo na primeira meia hora, tá? Ele te dá informações sobre o mundo, sobre os personagens, sobre a problemática do jogo, você tem a oportunidade de lutar algumas batalhas e até aí tudo bem. Só que depois dá a impressão que eles puseram o jogo em looping, porque você se dá conta de que passaram, sei lá, umas 2 horas e praticamente nada de novo aconteceu. Ok, quem curte RPG pode ser que isso é bom, a graça do RPG é que ele dura umas 1000 horas mesmo e que todo mundo... E que nós não temos uma vida, então vamos desperdiçá-la na frente do videogame, mas eu digo que não é bem assim. Por exemplo, se você curte um anime ou um mangá, você quer que ele dure bastante, mas você quer ação. Você quer coisas novas, quantidade com qualidade. Se ele durar 10 anos, que dure, mas 10 anos de repetição, de chuva no molhado, não vale a pena. Mesma coisa com RPG. Então, basicamente, o Shin Megami Tensei te leva nessas missões de conquista. Mas, por exemplo, o personagem em questão, no momento, ele tem que fazer uma aliança com a tribo, com o líder da tribo rival. Cara, esse pedaço do jogo era idêntico à quest anterior. Só mudou o cenário e a duração, porque ela conseguiu ser maior e, consequentemente, mais chata. Sem contar que, pra quem tá jogando, pode ser divertido. E a pessoa não percebe a falta de coerência e os furos na história. Acéfalos como o Darko dizem que o RPG não tem que ser coerente. O que importa é ali, a luta. Mas eu digo que não. É legal ter lutas, mas elas têm que ser coerentes com a trama central do jogo. Nesse jogo, os personagens viram demônios. Eles adquirem uma espécie de tatuagem misteriosa que transforma eles em demônios. Ok, essa tatuagem veio do mesmo lugar para todo mundo. Tanto os mocinhos como os bandidos têm a mesma tatuagem, e ou seja, as transformações deveriam ser semelhantes. No caso dos heróis, eles se tornam demônios, que são diferentes entre si, e têm forma humanoide, quer dizer, eles ficam de pé, sob duas pernas e tem cabeça e dois braços. As criaturas que eles enfrentam, que deveriam ser iguais a eles, não são. São criaturas muito bizarras, como frangos gigantes, mulheres gatos e trombas presas a bolas peludas entre duas pernas. Sem comentários. Por que diabos os heróis são diferentes e os humanoides... Os heróis são diferentes e humanoides e os outros que sofreram a mesma mutação são pokémons. Sem contar que mesmo isso poderia ser perdoado se o cara que fez o design dos personagens fosse mais criativo. Eu acho que deve ter sido o mesmo que fez Monster Rancher, porque não sei se vocês se lembram, Monster Rancher tem a pior variedade de monstros da história dos jogos e animes de monstros. São basicamente 3 ou 4 e muda só a cor e a ordem dos membros. Em Shin Megami Tensei é pior do que isso, porque nem a cor muda. Você fica andando em círculos e o jogo para a cada dois passos para você enfrentar sempre as mesmas criaturas nas mesmas lutas e nem dá para você fugir delas. Enfim, para quem gosta de um jogo bem underground e que não tem uma vida te esperando lá fora, jogue Shin Megami Tensei e depois conte pro seu guarda-roupa, que vai ser o único que vai se interessar em saber. E para você que, como eu, tem uma vida, vá fazer algo produtivo, como escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Bem, até a próxima. Todos aqueles que quiserem opinar, concordar ou discordar, mandem e-mails. Aqueles e-mails que forem desinteressantes, eu amasso e jogo fora. Aqueles que forem interessantes, eu dou uma lidinha e depois, aí sim, eu amasso e jogo fora. That's all, folks. Até mais. E os lançamentos da semana? Mini álbum. Temos Kra, que é uma banda da mesma companhia que o Miave, que ninguém conhecia até eles fazerem um show com ele, lançando Creatures e Anz Rao com Ken. Maxi Single, Shinko Shunkyo Gakudan No God, ou No God pros íntimos, com o Batsu. E Metronomy, que é uma banda que eu não conhecia, com influências de videogame, que parece ser bem interessante, vou até procurar alguma coisa pra ouvir, com Zombie-kun. De single nós temos Seed com Mitsuyubi, Mitsuyubi. Acid Black Cherry com Black Cherry. Ayabi, que é uma banda charikei bem divertidinha que eu gosto, com Yubisaki. E Yui com Love and Truth. Álbuns, tem o Iazawa Eikichi com 3 álbuns, Your Songs 4, 5 e 6. Eu não sei quem ele é, mas eu fui dar uma pesquisada. Ele parece ser um tio muito famoso, que tinha uma banda lá nos anos 80. E hoje, ou ele vive de coletâneas, ou ele compõe numa velocidade industrial, né? Pra lançar 3 álbuns assim de vez. Temos Otsukai, com I Am Best e Love Peace. E o Love Peace vem com DVD, e também tem uma versão em DVD só com extras do show, porque é ao vivo. E nós temos Toca de Hand, com Variety, que vocês têm que ouvir, porque é a banda da Shinaringo, depois que ela largou a carreira solo, e é muito, muito, muito boa, apesar desse CD ser com composições dos outros membros da banda e não dela, ainda é muito bom. E por último, com DVD, Julie, com Homurai, Julie Second Anniversary at Harajuku Astro Hall. Acho que é só isso, né, gente? E é isso, chega de tecnologias. Vocês lembram de mais nenhuma? É, senão vou começar a chorar aqui. Bom, senão a gente vai começar a... Vou ficar por uma semana inteira. A desviar o assunto, mais que já desviou. Então é isso, esse é mais um GQS. Ah, e olha só. Lembrem-se, não reassistam Tokusatsu. Primeiro GQS da segunda temporada. E lembrando que as promoções que do GQS não são Marinha Urbana, elas continuam. Então mandem coisas. Mandem vídeos. mandem nomes para ejaculação masculina, mandem mensagens de voz, cantem músicas de animes que vocês lembrem. Se apresentem nas mensagens de voz. Cuidado como nós com fazemos. Cuidado com o que você pede, Levin Hell. Se alguém cantar que nem o Dark, nós somos ferrados. É verdade. Cara, não cantem. Faça qualquer coisa. Vamos simplesmente meus se apresentem. Eu vou adorar ouvir as coisas idiotas que... Cara, faz um vídeo fazendo a dança do Siri, sabe? Boa, boa. Faça um vídeo com a dança do Siri e mandem pra gente. Nós precisamos. Melhor, faça dança um do Siri, vídeo não, com a dança amor do Deus. Siri cantando Pare. Uma música de anime. Vocês estão Parem, não. Nós precisamos saber quantos... Se vocês fizerem isso, eu vou odiar. Nós precisamos saber o perfil de vocês, porque depois nós vamos vender a mailing list para alguma empresa de telemarketing. Né? Tá. Mais uma piada que não deu certo. Então, né? Esse foi o Brasil Cast. Até semana que vem, até sexta-feira que vem. Porque Deus vai ser quiser. Sexta-feira. Se Camisa-má quiser. Juro que vai ser sexta-feira. E bye bye, gente. Tchau. Viram como vocês não sentiram a falta do Diego? A gente é bom também, sabe? Tchau. Tá, só que não tem mais nenhuma voz sexy aqui, né? Claro que tem, a minha. Não, vamos ter, vamos terminar rindo agora. Aí, gente. Tem que fazer uma voz sexy. Do quê? Alguém faz uma piada pra gente... Já foi final do vocês conhecem passado, a pega. Piada do Piu? Não. Piu! Ah! Essa foi infeliz. また笑い合える。そんな日が来るから。ありったけの愛で君のすべてを包み込んであげよう。